sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Milhões de brasileiros não tem teto, não tem chão. Eu sou apenas mais um na multidão. Não vá pra grupo com minha calça, minha peita, minha lupa. Se canto rap aí, não se iluda lá. Tô vendo a cena, vai chover e o rio vai transbordar. E meu castelo de madeira vai alagar. Isento de posto, eu mesmo abraço com meus prejuízos. Natural sofrer se os cordões são indecisos. Mil avisos, periferia desestruturada. Mil moleque louco no crime mostra a cara. Centena de vezes vi a cena se multiplicar. Quando cheguei aqui não tinha ninguém, agora tem uma pá. Moleque doido, eu enfrentei o mundão de frente. Ausente em várias fitas, bandido, feed, crente. No pente, desilusão, dinheiro, mulher, mais pra frente. Se Deus quiser, mais resistente à fé. Rumo ao centro, calos das mãos, multidões. Toda essa rebeldia reforça os refrões. Talvez você não saiba do herói que vive a guerra. Com a marmita fria, sem mistura, eu sou favela. Vivi pensando a vida inteira em fazer um regaço, mas agora que conquistei meu sonho, aquele abraço. Mas não importa se chão de terra tem poeira, realizei meu sonho, meu castelo de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Hoje já choveu, já ventou, tô de cara em saber que meu castelo suporta tudo menos fogo e bala. Suporta a dor, minha crença, minhas loucuras. Suporta até minha cabreiragem com a viela escura. E o sobe e desce de uns nóia na fissura. Chave de cadeia se trombar com a viatura. Vida dura, brotou o espinho, não a rosa. Quebrada querida, vida bandida, veste prosa. Meu orgulho, um rádio velho toca fitas. Rap nacional tocando é o que liga. Às 7 da noite a luz elétrica cai. Se a comunitária sai do ar, aí vai. Coloco aquela fita de drão, bam bam bam. O cérebro sobre rodas, finado Coban. As crianças me vê como um adulto equilibrado. Não sabe das minhas fitas nem dos meus pecados. E os aplausos deixem pra depois. Quebrada querida mãe, é só nós dois. Vou lutar pra ser vencedor nessa porra. Desbaratina a vidinha podre, Sodoma e Gomorra. Deus criou o mundo e o homem criou dinheiro, crack, cocaína, bebida e puteiro. Mas não importa se chão de terra tem poeira, aqui é meu castelo de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto, meu castelo é de madeira. Do lado de cá, do lado de lá, treta todo dia sem parar. Do lado de lá, do lado de cá, é sempre a mesma coisa, mano, o que que eu vou falar? Você sabe o que o sistema faz, ignora e traz problema. Psicológico, tensão é foda, descaso, humilhação, transtorno permanente. Eu vi até uma família de crente espancar um parente que amanheceu no outro dia em coma. Alcoolizado, drogado, traumatizado, foi pra lona. 10 horas depois, perícia, polícia, ambulância. E o parente que bateu chorou igual criança. Esse é o sintoma da doença que me afeta. Ganhei de cortesia, mau humor e as festas. Não a festa, porque sorrir é difícil, entenda. Sou verdadeiro e não lenda. Hoje já choveu, ó, mó neurose. Nem costumo beber, até tomei uma dose. Talvez pra clarear ou esconder os problemas. Mil fitinhas acontecendo, esse é meu dilema. Coisa de louco, abri a janela e vê no esgoto. Cachorro morto, senti o mau cheiro e o desconforto. E junto com a lama, o drama, a sujeira. Brasilite no calor é o inferno, mó canseira. Sonhar, sonhar, querer, não é poder, tem que ser, mano. fazer jus ao proceder. Pro cu que tem dinheiro e luxo é constrangedor. Me vê impregnado aqui com ódio e rancor. Sonhei com tudo isso a vida inteira. Realizei meu sonho, meu castelo de madeira. E é treta todo dia, o dia inteiro. Salve! Salva! É, meu querido! Beleza? Beleza, meu querido? Tá bom? Ô, como é que você tá? E aí, pela hora mesmo? Passou? Ô, isso mesmo, deixa eu falar pra você. Sou macho rap, tá ligado? Mudei pra favela aqui agora, mano. Eu queria saber se tem condições de tomar uma ducha no seu barraco aí, meu querido. Só falta construir um banheiro. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou só quem é desce, sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira.